Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Fórum Seixal Saudável atinge este ano a 7ª edição. A sessão está marcada para 20 de maio. Em estúdio temos hoje Miriam Ferreira, do projeto Seixal Saudável, que organiza o encontro. Qual é que é o objetivo do Fórum Seixal Saudável? O Fórum Seixal Saudável é, sobretudo, um momento de partilha e de encontro da parceria do projeto Seixal Saudável e da comunidade do Seixal, na perspectiva de divulgarmos o trabalho que temos feito em conjunto, todos os parceiros, com a Câmara Municipal do Seixal também, projetos de promoção da saúde e da qualidade de vida da população. É um espaço de debate, é um espaço de avaliação e de divulgação. Desigualdades em saúde foi o tema escolhido para esta 7ª edição. Do que é que se vai falar? Quando falamos em desigualdades em saúde, falamos sobretudo de um desigual acesso a atividades promotoras de saúde, a serviços de saúde. Ou seja, nós vivemos tempos difíceis de dificuldades financeiras, sociais, económicas, enfim, que é conhecido de todos nós, e sabemos que nestes momentos aumentam a população pobre, aumentam as desigualdades em saúde, aumentam as fragilidades que as populações mais vulneráveis têm no acesso a cuidados de saúde de qualidade, no acesso a atividades promotoras de saúde. E nós neste fórum queremos de facto divulgar projetos que a comunidade do Seixal desenvolve no sentido de diminuir a pobreza e a exclusão social, de promover o acesso a atividades físicas e desportivas para toda a população, de projetos relacionados com o voluntariado em saúde, enfim, um conjunto de projetos direcionados também à população mais desfavorecida deste concelho. E que convidados e surpresas é que se pode esperar deste fórum? Bem, o fórum está cheio de surpresas. Nós, de facto, vamos ter, para além de toda da comunidade do concelho, ou seja, para além dos líderes das associações deste município que participam sempre no fórum e que são muito importantes, porque isto é uma atividade da comunidade do Seixal, nós também temos algumas pessoas que trazemos de fora do concelho com o objetivo de divulgar boas práticas que existem noutros locais. Neste sentido, vamos ter o António Câmara da iDreams, vamos ter a Catarina Celada do Centro de Inteligência e Inovação, vamos ter o Alexandre Cebrián Valente, que é um produtor, o Fábio Bernardino da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Seixal. Estes nomes, de facto, são aqueles que destacaria em termos do programa, porque não são do concelho e trazem projetos interessantes para que a comunidade possa conhecer e no fundo, divulgar. Para além destes convidados, o fórum está também recheado de momentos lúdicos com atividades culturais e recreativas, e aqui destacaria a participação da Valtuna, da Tuna da Escola Básica de Valdemelhaços, do Rancho Folclórico do Centro de Atividades Ocupacionais da Cercisa, a declamação de um poema pela Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, as artes circenses por jovens da Santa Casa da Misericórdia do Seixal. Destacaria ainda no dia 21 de maio, porque o fórum, esta parte técnica e de conteúdos técnicos de participação da comunidade, a divulgação de projetos, de facto desenvolve-se no dia 20 de maio, mas no dia 21 de maio nós temos um teatro que irá decorrer no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, o Teatro Rosa Esperança, que são histórias de luta contra o cancro. Portanto, na primeira voz, as mulheres, de facto, relatam a sua experiência, dão a conhecer as suas histórias de vida, como é que conseguiram vencer o cancro. E, de facto, nós convidamos toda a comunidade do Seixal a participar, a ir ao Fórum Cultural do Seixal e a assistir a esta interessantíssima peça de teatro. O evento está aberto a todas as pessoas? O evento está aberto a todas as pessoas, a toda a comunidade que queira participar do concelho e fora do concelho. Que horas é que começa e onde? O Fórum Seixal Saudável, que no fundo é a 7ª edição, decorre na Quinta Valenciana e inicia no dia 20 de maio às 9:30 da manhã. Quem quiser saber mais informações, onde é que as pode obter? Pode obtê-las através do site da Câmara Municipal do Seixal, em www.cm-seixal.pt, ou enviando um e-mail para o projeto Seixal Saudável, e o e-mail é seixal.saudável@cm-seixal.pt, ou então telefonando para o número 21-227-6700. Fica então o convite para participar no 7º Fórum Seixal Saudável, dia 20 de maio, na Quinta Valenciana, em Fernão Ferro, e ver a peça Rosa Esperança, Histórias de Luta contra o Cancro, às 21:30 de 21 de maio, no Fórum Cultural do Seixal. O Seixal Saudável fica hoje por aqui, regressa na próxima semana para conhecer o programa do Agita Seixal.